E está começando mais um Vortex Nerd. Vortex Nerd. Vortex Nerd. Oh my god. De hoje vocês não vão acreditar, mas vamos finalmente falar de anime nesse podcast. Eu não sei porque eu tô feliz, porque eu não mais assisto mais essas merdas. Eu sou Caco Ramone, essa semana eu estou com o Luigi. Yo. Eu estou com o Marcelo. Oi. E vindo das cinzas do submundo de Sorocaba. Não é essa moto, já. Vindo de moto feio, com... A minha tarde tem o seu lugar errado. Onde eu vim parar, gente? Vamos lá, pessoal. Caralho, quanto tempo não grava nós quatro? Muito, velho. Acho que isso que gravou, né? Acho que esse ano não gravou, não. Esse ano não teve gravação nós quatro. A gente não, nunca gravou, né? Esse, eu gravei o Star Wars esse ano. Não. Star Wars foi ano passado. Então eu não gravei esse ano. Peraí, mas já gravou. Nós quatro já gravamos junto? Já. Com certeza. E foi esse ano. Foi esse ano? Foi aquele que a gente falou de spoiler, que a gente falou de pirataria e que falou do Sonic. Que no final o Pedroca entrou na gravação. Não, verdade. Foi aquele cast que a gente comentou como é que seria se o Jovem Nerd, se o Jovem Nerd morresse, o Felipe Neto. Caramba, eu não lembrava disso. Então, a gente já gravou um tempo atrás, ano passado, um cast que era a brincadeira dos 50 filmes. E agora a gente vai fazer a versão com o anime, porque a gente tem o Taquinhos na equipe do site. Como é que funciona? Eu separei 50 tópicos, eu vou falar esses 50 tópicos, e cada um de nós quatro eu tenho que falar o primeiro anime que vier na cabeça. Continua as mesmas regras do primeiro episódio de filmes. Não vale repetir o mesmo anime que o outro falar, e o que demorar mais pra pensar, se fudeu, vai pagar uma prenda, coisa que a gente ainda não fez o Marcelo pagar a prenda. Ó, o Marcelo não pagou no último episódio. A gente, na verdade, não pensou numa prenda suficiente pro Marcelo. Mas qual? Ah, cara, eu até esqueci que tinha prenda essa porra. É porque a gente, depois a gente vê uma prenda e ficou nesse depois e até hoje nada. Quem não fala bebe, pode ser? Quem não fala bebe. Uma garrafa de velha barreira ali em cima. Quem não fala grita, eu amo Chewbacca. É o Tio, que saudades do Tio. Chewbacca, Bolsonaro. Eu amo Raj também, né? Eu amo Vongola. Eu amo Vongola. Quem não responder nenhuma questão vai ter que falar eu amo Vongola, moleque. Mas eu pinto ele, é um cara mó legal. Ou o dólar vai voltar. Não, eu amo Vongola. Voltou já, tipo, não voltou? Não, não voltou nada. Não, lógico, nada. Tem podcast, mas tem lá umas colunas, viu? Você é bem atualizado o bagulho. É, você gostou do site? Não. Eu até me ofereci pra fazer um site com o Paulo lá. Você já ofereceu, traidor de merda? Ah, não, até iria me oferecer, mas sou muito vagabundo pra isso. Paulo não, o contrato não permite, vão gosta. Ah, se eu fizer um site pro Paulo, eu sou expulso do parque. A justiça proibiu a gente chamar ele pelo nome. Ah, é Vangola. Ou é Vangola ou é Raj, porque ele tá igualzinho o Raj também. Então, bora começar? Bora, ó, são 50 tópicos, beleza? Ok. Então, só relembrando as regras, não pode falar o mesmo anime que o outro acabou de falar. Então, se num tópico eu falei Yu Yu Hakusho, você pode falar do Yu Yu Hakusho no tópico seguinte, se tiver a ver com um tópico. Ah, eu posso repetir o que vocês já falaram, mas você não pode repetir, assim, no mesmo tópico. Ah, saquei. Assim, eu falei o tópico, o Luigi falou Dragon Ball. Durante todo esse tópico, você não pode entrar Dragon Ball. Beleza. Mas tem alguma regra? Tipo, tem que ser relacionado ao que é o tema. Tópico, exatamente. Eu vou dar um tema e você vai falar o anime, o primeiro anime que vier na sua cabeça relacionado a esse tema que eu vou dar. E quem define que tá relacionado, que realmente tá relacionado com o tema? A gente. Beleza. Ah, meu Deus, eu juro. A mesa julgadora. Vou ser julgado, me sinto muito na escola de novo. Então, posso começar? Os otaquinhos profissionais. Posso começar? Bora. A primeira categoria é um anime que marcou a sua infância. Dragon Ball. Fullmetal. Cavaleiros do Zodíaco. Caralho. É Pokémon. Ai, foi um susto. Porque foi A minha foi Dragon Ball e Cavaleiros, tá ligado? Mano, eu via Fumeto quando eu era pequeno num site chamado Viu Animes, aí eu tinha medo de assistir demais. Cara, vi anime na internet quando era pequeno. É, 8 anos, né? Caraca, meu irmão. Eu assistia anime na. Não era nem Play TV ainda, como é que é? A TV 21. Não, não foi o primeiro que eu vi. Foi na Manchete, Você lembra da Rede 21 que passava Dragon Ball? Passava El Hazard, passava Tenchibunho e Bucky. Dragon Ball não passava. Passava Dragon Ball Z. Não, passou na Band Dragon Ball Z. Que o 21 é de quem? Mas passava na Band. Passava não, na... mano, passou na Rede 21 também. Nossa, eu não lembro, não. Shaman King, eu dei inventa de Shaman King também. Eu tenho um carinho bem grande pro Pokémon, que nós, eu e o Luigi, não sei se vocês dois, mas eu e o Luigi, a gente era da época do Caçolinha, né, moleque? Comprava o Caçolinha e via os Pokémonzinhos pequenos lá dentro. Minha tia trazia pra mim várias coisinhas. Vinha aí o negócio dos salgadinhos também, que vinha os tazos. Era, do Fandangos, né? É, que vinha os poderes, fraqueza. O Tazo eu já vi, mas o Caçulinho eu tenho muita inveja de vocês. Pô, viu, comercial, ele parece muito foda. É legal. Eu não sei o que aconteceu com os Pokémon. Sabe esse spot de talco? Sim. Eu tinha 3 desses com os Pokémon guardados dentro. Pô, que foda. Pô, mas era legal os animes que passaram na nossa infância. Beyblade marcou minha infância. Beyblade. Yu-Gi-Oh! Invoquei muito demônio segundo o Universal. Tenchimuyo era legal. Como que... Cara, tinha um anime que eu assistia que eu não lembro o nome, eu não faço ideia do nome. Eu lembro que tinha um cara que ele ficava fodão, ele transformava num bicho mais foda que ele, e quando ele derrotava os bichos, eles viravam cartas. Eles viravam cartas? É, aí você podia absorver a carta pra ficar mais forte, ou você podia fazer a carta pro bicho morrer. Só que a garotinha não queria destruir as cartas, ela colecionava, fazia tipo um baralho. Sakura Card Captor? Não, não é Sakura. É, você não tá misturando Sakura com Monster Rancher? Não, pera. Você deve ser Sakura com Monster Rancher. Cara, Monster Rancher tem nada a ver, não. O cara era vermelho, ele virava tipo um bicho meio com poder de fogo, assim. Tinha tipo um cajadão dourado, que girava o bagulho. Vocês conhecem? Não sei. Passava na Fox Kids. Meio Ku acabou de inventar um anime, velho. Passava na Fox Kids. Eu não lembro, cara. Se a Fox Kids, eu não lembro disso, não. Acho que era Shinzo o nome. Eu ouvi falar a minha vida disso. Meu Deus, sou muito zica. É Shinzo. Podem pesquisar aí. Shinzo com X? Shinzo com C. Com C não, com S. Shinzo. Caralho, nunca vi essa porra na minha vida, não. Estava na Fox Kids antes de passar a Shaman King. O primeiro anime que você baixou da internet. Loverina. Pura Card Captor. Pokémon. E o Rakusho. Mano, eu baixava Pokémon no site que o nome dele era Anime School, eu acho. E eu tava numa onda que eu resolvi jogar Pokémon no emulador, tá ligado? Pro PC. Aí eu resolvi assistir e foi o primeiro que eu comecei a baixar, tá ligado? O primeiro site que eu baixei anime foi o Renata Soul. Caraca, Renata Soul com suas abas azuis maravilhosas. Exato, cara, foi. Eu, inclusive, eu aprendi a fazer site pra ver se aprendi. Pô, Renata Soul, pra caralho. Ah, engraçado, cara. Que eu fazia era pra ser Renata Soul. Até hoje aquele layout tosco pra caralho, mano. O Feiko começou a fazer site por causa do Renata Soul, porque ele via aquele site e ficava com raiva. Não, mano, eu achava incrível, me inspirava no Renata Soul pra fazer essas paradas, tá ligado? Bagulho azul, velho, quadrado, meu Deus, que site. Mas. Eu lembro do layout do. Na verdade, eu não lembro do layout, mas eu lembro que tinha um antes desse. Eu vi quando eles lançaram esse site, esse layout azul. Era o mais feio, tipo, uma versão dele só que menos organizado. É, era. Ele era só lista de animes, não era? Você clicava, só tinha lista. Sim, mais ou menos isso. Eu baixei muita coisa. Tipo, até hoje é assim, velho. Verdade, acabei de entrar nele aqui. Caralho, que saudade do Renata Soul. Eu baixei Minamiki aqui nesse site. Adoro Minamiki. Eu baixei Nana nesse site. Eu baixei Loverina e o. Kiss Me Kiss Kuro Hoje, alguma coisa assim, um shoujo aí, genericaço pra caralho. Qual shoujo não é genericaço não? Pera, calma, é brincadeira. Opa. É brincadeira. Pode soltar aqui esse meu despertado aí. Cara, e eu baixava numa internet, ela era semi-discada. É, minha também. Você lembra de uma internet que a Telefônica tinha aqui pra São Paulo? Speed, era o Speed. Não, não era o Speed, era uma internet que ela não ocupava o telefone, mas ela tinha a mesma velocidade que a discada. E ela não era banda larga, eu não lembro como era o nome dela, mas ela era horrorosa, tá ligado? Eu baixava com esse troço. Um mega de download, MRVB. MRVB no talo. MMGVB, nossa. Tudo, e o episódio começava tudo tremido, né, mano? Uhum. Era horroroso. Eu acho que o Media Player não rodava RMVB, né? Se você tinha que converter o... Não, era só o Real Player que rodava, mano. Eu converti os episódios pra poder assistir no celular. Nossa, que merda. Nossa, você convertia em 3GP. Uhum. Eu tinha um P4 também. Eu lembro de uma chave na época do dublado. Assistia no Motorola V3, né? Eu assistia no MP4. Eu converti Naruto dublado pro MP4 e me assisti lá. O seu anime preferido? Não, eu vou lá, Jorge. O Metal Alchemist. Ninguém topa Gurren Lagann. Akira. Katsuhiro Otomo, Deus Supremo da porra toda. E sim, é anime. Ué. Falou nada. É que a gente não pode considerar anime porque ele é um filme, tá ligado? Ué, anime é animação, né? Anime é anime, mano. Anime é bagulho bem doido. O anime favorito é Looney Tunes. Looney. Avatar. Avatar. Não, Avatar talvez. Eu já vi Avatar mais de os três, eu tô muito vendo. Hora da Aventura. Fullmetal é um dos meus favoritos. Eu sempre gostei de Fullmetal. Quem foi que falou Fullmetal? Eu já esqueci, eu tenho Alzheimer. É o que eu mais gosto, na verdade. Toda a história da alquimia, da lei da natureza equivalente, a história do Ed do Alce, a amizade dos dois, eles saindo em busca dos corpos. Mano, Arakawa é foda pra caralho, mano. Ela sabe escrever. Sim. Arakawa é foda pra caralho. Eu lembro até hoje, a parte que eu mais gosto de Fullmetal é quando o Ryan Mustang aplica o golpe no exército. Aí ele começa a mexer o xadrez, como se ele estivesse mexendo os companheiros dele, sabe? Uh-huh. Ele fala, não, as peças são muito importantes, eu tenho o meu cavalo aqui, aí vai a Ryzen e faz tal ação. O cara é muito maneiro. Qual foi que o Luigi falou? Major. Major? Nossa, eu pensei que você ia falar Dragon Ball. Não, já repeti. Não, mas você pode falar Dragon Ball. Não, mas em questão de história, Major é muito melhor. Né? Major é muito bom. Major, todo tempo que eu assisto, eu choro, cara. Eu lembro a primeira vez que eu vi quando ele vai lá pros Estados Unidos jogar, aí o cara do telão grita assim, atenção pessoal, quem tá entrando no campo agora é o número 56, Goro Shigeno, aí vai pro pai, a torcida começa a gritar, eu chorei nessa cena, cara. Eu chorei no final, cara, o final, o último OVA é maravilhoso, cara. Último OVA? Aquele é mundial? Aquele dos filhos. Tá mais velho. É o dos filhos. Ele chega, ele... Porque o pai dele morre, né? Acho que no quarto ou terceiro episódio, pra quem não sabe. Uhum. E aí a única coisa que o pai dele pode mostrar pro filho é o beisebol, né? E aí ele acaba repetindo isso com os filhos dele. E o Marcelo falou qual? Eu falei Gurren Lagann. Ah, eu não assisti até hoje. Pô, cara. É porque tem mecha e eu tô, tipo, eu tenho muito preconceito com mecha, Marcelo. Mas é a sabe. Melhor coisa que tem mecha na vida. Mas mecha já é ruim. Então a melhor coisa que tem mecha não deve ser bom. É que você também não gosta de Kill la Kill, né? Não. Eu assisti o primeiro episódio e tinha muito Eti, e Mecha e Eti, são duas coisas que eu não gosto. Ah, só tem a Yoko, que é o Eti ambulante. Mecha e Eti, tipo, as coisas que eu não gosto em anime, aí, tipo, perdi a vontade. Você não gosta de Eti em anime? Não. Então é otaku. Rasga a carteirinha de otaku. Ouser. Eu nunca disse que eu era otaku, entendeu? Eu sempre fui só um gordinho qualquer. Ouser. É tipo falar, gosta de cinema e não gostar do Hitchcock, sei lá. Meu Deus. Tá aí uma coisa que eu gosto de Fullmetal. Uma coisa que eu gosto de Fullmetal, não tem Eti. Mas o seu anime preferido é Fullmetal ou Brotherhood ou Fullmetal no geral? Vocês vão me bater, mas é o Alchemist. Ah, o primeiro? Você bateu em mim, mas é o que eu acho mais emocionante, assim. Eu acho que no Sekuro. Só por causa da cena do cachorro. A cena da Nina. Da Nina. Só por causa O cachorro era o Alexander. Mas eu acho mais emocionante dos dois. O outro parece muito corrido, as coisas acontecem muito rápido. Assim, o problema é que eu acho que o primeiro peca muito no negócio que eu mais gosto de Fullmetal, que é não dá pra perder um episódio, porque senão você perde a história. Ah, tem muita coisa em... O Fullmetal Alchemista normal é muito. Enrola demais pra chegar na cena principal, velho. É doido. Muito enrolado. Eu fazia isso, né? Olha que é muito diferente do mangá. Eu acho que é porque eu vi o primeiro Alchemist, aí ficou tipo no coração, sabe? Ah, primeiro mais que eu vi, eu chorei com a Sabrina. Pode ser por isso, mas é o que eu mais gosto. Com certeza é. Se eu paro pra reassistir o Metal, eu escolho assistir o Alchemist. Ah, e dublado ainda, tá? Eu prefiro ver dublado. A dublagem do Brotherhood é muito boa. A do Fullmetal também é boa. A do Brotherhood eu não vi, mas a do Fullmetal é boa. A dublagem, a voz do Ed e do Al são muito legais. Passava na RedeTV, né? Passava na RedeTV antes de Super Campeões. Passou no Animax também, passou tipo duas horas da manhã. O Fullmetal Brotherhood passou muito tempo no Animax. Era até a voz do Seiya, a voz do Kaiichi de Fogo, lá com esse nome. Ryan Mustache. Novas do Seiya. Pior anime que você já viu. MM! Kakarote! Ô, Rafael. Ai, caraca, calma aí. Pior anime? Não sei. Pequena coisa, só que não sei. Eu não sei, eu não consigo definir coisas ruins. Kiss. Que é um absurdo de apelativo. São duas irmãs gêmeas apostando pra ver quem vai pegar o menino. Nossa, que X15 é uma bosta. Ah, não, pera, tem um de vampiro que é pior. Eu devia ter falado ele. Rosário. É horroroso. A Yuki adora. A melhor mangá da Yuki. Mas eu odeio esse anime. Qual? É Rosário no Viper. Não, não era o favorito dela. Não? Não, era aquele que era vampiros que era de shoujo. Qual é o nome daquele? Ah, é, tô confundindo. Rosário no Viper. Qual é o nome daquele anime, caralho? É o Vampire Knight. Vampire Knight, boa, moleque. Vampire Knight é horroroso. Não é horroroso, é legal. É horroroso, cara, é muito chato. O Rosário vai até que legalzinho. Só porque eu acho que eu devo ter gostado. O anime gosta do mangá melhor. Só porque eu acho que eu devo ter gostado do Vampire Knight é que eu vi ele na época que eu tava lendo o Crepúsculo. Então assim, como ele tem uma história? Como ele tem uma história mais corrida que o Crepúsculo, eu acho que me salvou, tá ligado? Secondo Crazy, não preciso falar, né? Que é absurdo Secondo Crazy, pelo amor de Deus. MM é aquele mangá maldito daquele moleque sadomasoquista lá, com aquela menina loura e aquela outra que é tímida e puta que pariu porque eu vi aquela merda. Caso do Vongola. Caso do Vongola. E o... qual foi que o Marcelo falou? Charlotte, né? Falei Charlotte. Nossa, o Marcelo exagerou. Charlotte é muito bom. Charlotte é legal. Não. Legal. Cara, pra mim, a maior decepção que pode causar pra mim é quando a coisa começa a boa e depois ela cai no infinito. Como assim? Não caiu no infinito, ele não gosta do final, mas... Caiu, final, cara. É zoado. Eu me senti traído. Aí você acha ele, porque você se sentiu traído, pior anime que você já viu na sua vida? Então, mas eu já... E toda vez que eu olho pra ele, eu me sinto mais traído. Você se sente mais traído. Cada pobre. Vez que eu olho... Se bem que o pior anime que você viu na vida não tem que ser necessariamente ruim, né? Ele pode ser só uma coisa que te magoou, tipo o Clannad. É, assim, Mas um anime muito bom dessa temporada que tá passando, que tem essa mesma pegada do Charlotte, é o Tatu, velho. Tabu Tatu é maneiro. Eu vi umas imagens, parece bonito. Número 5, um anime shonen. Bleach. One Piece, calma, falou todo mundo junto. Eu falei One Piece, o Yuku falou Bleach. Eu falei Boku no Hero. Marcelo Naruto e o Luigi Boku no Hero. O Luigi foi o menos genérico, quer dizer, o menos... 4, Shonen. O melhor, eu acho. 4. É o melhor desses. Depende. Eu... Sério? Vocês acham o Boku no Hero melhor que o... Eu não acho melhor que One Piece, eu e acho. Nem melhor que Naruto. Olha... E nem melhor que Bleach, na real. Ó. Ah, não. Pelo amor de Deus, cara. Qualquer merda é melhor que Bleach. Eu gosto de Bleach. Na real, eu gosto muito de Bleach pelas músicas. A trilha sonora de Bleach eu acho sensacional. Cara, abaixa a trilha sonora e apaga todas as imagens. Eu gosto de Bleach, cara, até a saga da Hulk é um dos meus shonens preferidos. Não, peraí, vamos combinar que o Chichikubo sabe desenhar, velho. Não, é igual a menina do Tateco, velho. Sabe desenhar personagens. É, fundo não. Alguns ainda. Foi que nem eu comentei com o Luigi, né, que Bleach deve ser o mangá mais suave pra poder imprimir, né? Cara, o Bleach tá sendo um mangá que eu leio até hoje, porque, sabe, você já leu tanto aquela merda, você quer ver como aquela bosta, sabe? Tipo, você não... Tipo, porra, eu acompanhei até aqui. Essa porra terminar. Vamos terminar essa merda, né? E Bleach tá na reta final agora, né? Tá acabando agora. Tipo, um monte de coisa. Tipo, um monte de trama que não tá terminada e tal. É muito... Eu vou confessar que eu só vi até a saga da Hulk, mas por mim até ali eu gosto muito. Eu gosto desse até ali, cara. Já que é pra confessar coisas, eu assisti até o terceiro episódio. Isso, melhor ainda. Cara, eu acho a saga da Hulk é muito emocionante, cara. Eu gosto. Você viu até onde dá pra assistir. Acho que é isso mesmo. E depois disso, meu amigo, é bosta atrás de bosta. É que não chega a ser pra ser uma coisa, mas... Talvez se eu ver pulando os filhos, dê pra engolir, tipo, Naruto, assim. Mas o Boku no Hero, eu falei brincando, mas eu acho que o Boku no Hero vai ficar, assim, vai ficar tão bom quanto a Naruto. É isso que eu ia perguntar. Vocês acham que o Boku no Hero é o novo clássico da Jump? Acho que sim. Eu também acho. Eu não achei grande coisa. Achei divertidinho, mas não achei grande coisa. Ah, mas o mangá, pra quem tá lendo o mangá de Boku no Hero, um amigo tá supinho. Eu assisti um Shonen Quest que me deu vontade de ver o mangá. De vez quando eu assisto um Shonen Quest, aí eles estavam comentando de uma cena do mangá onde o All Might tá lutando, a galera torce por ele, vai o All Might. Isso me deu vontade de assistir. Nossa, a luta do All Might com o vilão do, entre aspas, dessa primeira parte. Mano, puta que pariu. Não, dei spoilers, porque eu quero começar a ler. Qual capítulo? Caralho, qual capítulo atualmente, Boku no Hero? Tá no 100. Tá no 100. Não dá pra ler. O Boku no Hero foi um mangá que eu acompanhei assim desde o começo, cara. Quando saiu, eu já tava lendo já. Eu fiquei carente de Naruto, né? Porque eu gosto pra caramba de Naruto. Naruto eu gosto pra caramba também. E Boku no Hero vem pro Brasil pela JBC. Exatamente. JBC tá aí. A melhor abertura BR de anime. Sorriso Resplandecente. A do Dragon Ball GT. Daí Kokoro Hikarikê. Meu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão. Cara, eu diria, sei lá, a primeira abertura. Ele vai ver. Shaman King. Ele vai ver. A luz nunca se apaga, na terra e no céu. Uma estrela brilha em cada um de nós. A vida nunca acaba, se o sonho existir. Uma estrela morre, outra toma o seu lugar. Ah, essa cura é muito boa também, é. Não sei o nome, mas eu só quero. Ah, Katiu, espero ter pra sempre. Eu amo você, a terceira abertura da Sakura. Mano, essa música é muito beijinha. Sakura, né? Tem mais de uma abertura? Essa música é tem são muitas aberturas. Vale mencionar que aquela do Hunter x Hunter também é boa. Ah, o Raio, né? Aham, uhum. As do Super 11 também são legais. O Raio? Que música é do Hunter x Hunter? É a abertura do Hunter x Hunter. Ah, Hunter x Hunter, eu só li o mangá e o anime eu nunca vi, mano. Que idiota, né? Que música é essa? Ah, abertura. Ah, tá, eu nunca vi o anime. Porra, isso não vai conhecer, né? A música de Digimon também é boa. Ah, não, não é boa porque eu nunca entendi porque os Digimon são campeões do quê? Eles vão se transformar para seu mundo salvar. O Luigi falou que a música do Sakura é errada. Por que, que a música da Sakura é errada? Ah, porque é bem gayzinha, né? Não, mas não é um anime de menina, né, caralho? É uma música de amor, mano. Não é de menina, não, tá, Gakino? Não é porque é de amor, é de menina, não. É um shoujo, né, gente? É um shoujo, cara. É pra mim, tá? Tá bom que eu quase, por um segundo... Eu comprei uma correntinha da Anime Friends que o pingente era o báculo da Sakura. Ah, muito bom. Quem nunca quis? Ah, parece assim, é muito feminino, né, Luiz? É. Oh, tá bom. O anime que lembra a sua adolescência. Adolescência? Adolescência! Chama aqui. Dana. Digimon. Ok, né? Tá bom, né? Falou Marcelo, não? Não, falando. Não, eu falei primeiro. Shaman King, não foi? Você falou Shaman King, não foi o Luigi? Fui eu que falei Shaman King. Não, eu falei Hunter x Hunter. Ele falou Hunter x Hunter. É verdade. Eu não ouvi. Era o meu, eu ia falar Hunter x Hunter. O Marcelo te falou, e meu Deus, esse Hunter x Hunter. O que eu vou falar agora? Então, cara, eu assisti Nana e eu era apaixonado por Nana. É um shoujo bem legal. É um anime pra assistir na adolescência. Pra quem gosta de. Pra mim que já gostava de rock, tá ligado? Pra mim foi bem foda ver Nana. É, Hunter x Hunter é foda também. Hunter x Hunter é um bom anime pra assistir na adolescência. Pena que o Togashi não lança aquela merda, né? A Nohana é um bom anime pra assistir depois, adolescente. Aceitei. A Nohana é verdade. A Nohana eu acho que é pra toda a idade, cara. Eu não consigo botar uma idade pra Nohana. Eu acho que se você... Mas, você viu na adolescência, é só anime na adolescência, cara. É porque se você vê com o tempo jovem, ele não vai te tocar da mesma forma. Não, mas pera aí, a pergunta não é o anime que você acha que é bom pra adolescente. É o anime não, que você viu na adolescência. Sim. O meu foi Digimon 5, aquele lá do Daemon. Daemon Masaru! Ele dava um soco dos Digimon. O 5 não é aquele que tem o Agumon. O Digimon Severs. Cabeça grande? É o do Daemon Masaru. Era o Agumon Cabeça 5, né? Digitarge, velho. Cara, o cara sai na parada com o Digimon, cara. Esse cara tem respeito. Melhor que o 4, onde a galerinha virava Digimon. Eu nunca entendi aquilo. Por que a galera virava Digimon? Eles pensaram, por que a gente pode cagar Digimon? Vamos colocar as crianças se tornando Digimons. Caralho, genial. Tudo bem que eu não acho a pior coisa que o Digimon fez, mas tudo bem. Ah não, existe Digimon Tri. Ah, para com isso, Digimon Tri é maneiro. Que isso, cara, Digimon Tri é legal. Não, Digimon Tri é foda. Não, é foda. Eu amo Digimon. Mano, é muito legal. Sim. É maçante no começo? É, mas não sei. No né? começo é maçante inteiro. Acho que a pior coisa que fizeram foi o Digimon Cross Wars 2. Já era. Nossa! Aquilo é a aberração da nossa vida. Como um Digimon que aparece os antigos Digiscolhidos pode ser ruim? Que é ruim, cara. Não sei, cara. Não entra na minha cabeça, não pode ser ruim. E a primeira temporada é tão boa. A primeira? Eu não gostei da primeira. Não gostei da primeira. Desculpa, a gente assistiu Digimon até o 4, foi mal. Posso ir pro próximo? Pode. Um anime que todo mundo gosta, menos você. Sword Art Online. Ghost in the Shell. Mag. Akira. Oh! Já temos duas pessoas que, né? Um não gosta de Ghost in the Shell e outro de Akira. Calma aí. Vamos do mais doloroso. Ou, quer dizer, vamos do menos doloroso pro mais doloroso. Por que você não gosta de Sword Art Online? Eu acho a segunda e a terceira temporada horrorosas. Simples assim. E todo mundo ama. Todos os otaquinhos amam, então. Eu tenho dúvida como é que aquele moleque consegue comer tanta mina. É, cara, o meu cara tem uma. E o pior é que, tipo, os seis primeiros episódios são maneiríssimos. Aí depois, mano, o bagulho, ó. Assim, o meu é. Eu ia falar Caverna do Dragão, caralho. O meu é Mag. Porque eu acho que ele tinha um potencial muito grande de ser explorado, mas ele se perde, sabe? Ele delonga muito aquela história do Mag desmaiado lá com aquela velha, e a história da favela lá, do Aladdin, eu acho tudo um saco. Eu meio que discordo de você, mas tudo bem. Eu gosto muito de Mag, principalmente depois que ele vai pra aquela academia de magia, aprender sobre os feitiços. Ah, não sei, eu só assisti ali só. Poxa, o cara é um Mag, tem que ter... O cara é um Mag e tem que ir pra Hogwarts, tá ligado? Eu só achei a primeira temporada só, gente, desculpa. É legal, eu gosto de Mag. Não rolou pra mim. E sei lá, eu não tenho coragem, eu não tenho vontade de achar as outras. Também não. Eu fiquei naquele. Também tem aquele etia apelativo dele gostando de peitos, tá ligado? Que não precisava. E aí, Mag. Mag e o Eti não me incomoda. É que o Eti de Mag é aquele negócio. No mundo existem pessoas gostosas. Ponto. É que é um Eti muito específico, tá ligado? Tipo, o Morgiana não aparece o tempo todo, tipo, com peitos grandes e com a calcinha mostra, entendeu? É assim. igual o Eti de Fairy Tail, cara. Não. O de Fairy Tail tem episódio específico só pra It, entendeu? Tipo, aquele episódio da. De Fairy Tail é petado. Tem muita ênfase. Alguns capítulos que são feitos pra isso, mas tipo, a história principal e tal, não tem tanto. Assim. Ele não é apenas pesado, não tá com ele aparece do nada. Olha, quando, sei lá, quando tipo, eu tô lá lendo Fairy Tail e do nada, no meio da luta, aparece calcinha. Por que o senhor não gosta de Ghost in the Shell? A primeira vez que eu vi Ghost in the Shell, eu li o mangá pela internet. E o mangá é diferente do filme. Enquanto o mangá é uma coisa... Ah, eles são pessoas normais. Acontecem coisas horríveis, mas eles dão risada, eles conversam normalmente. Enquanto o filme, eu acho que parece todo mundo tem déficit, já tem déficit. Algum tipo de déficit na cabeça. Porque todo mundo fala desse jeito. Mas todo nós mundo estamos falando lentamente, porque tudo que nós... Não, mas chega aquele ponto, tudo que nós estamos falando é extremamente inteligente. Então falaremos muito devagar. Que dublou foi o Afonsolano? Me lembra do anime de Another. Então, não. Não, mas o anime de Another é assim porque você não pode morrer a qualquer momento. O anime de Another é assim porque o olho da menina parece o olho do David Bowie. Não conheço esse cara. É um otaquinho de merda mesmo. Você, por que você não gosta de Akira, seu viado? Porque você não assistiu. Eu ia dizer que é por isso, mas eu assisti só o começo do Akira. Que viado, mano! Eu assisti só o começo, mas eu não gostei da vibe. Só viu a moto passando, né? Eu não gosto de mechas e coisas de moto. Achei a história muito lenta. Eu não gostei. Nem continuei. Tá falando pro Tetsu lá, motor de arranque. Eu não curti essa coisa das motos e da parada. Não gostei. Eu achei meio lento o começo, eu não consegui entrar na história e continuar assistindo, entendeu? Não me prendeu tempo suficiente. Deve ser porque falou muito bem, eu tava com muita expectativa quando fui assistir. Aí eu esperava que desde o começo me pegasse e falasse, meu Deus, que anime foda, mas não era. Um mangá que você gostaria de ver como anime? Arachnid. Porra. Adolf, professor. Qual que é o tema? Desculpa. Porra. Um mangá que você gostaria de ver como anime? Lúcifer e o Martelo. Caraca, isso é difícil. Caralho, Sandland. Não. Do Toriyama, que é o demônio que tá procurando água. Ah, pô, não dá pra fazer um anime, mas eu acho que dá pra fazer um filme legal. É, dá pra fazer um ovinha. Ovinha. É uma história engraçada, né? É o príncipe demônio que se junta com um cara do exército e mais uma galera que vai procurar água no meio do deserto, né? Ele encontra os demônios, né? Que é meio que os vilões da história, né? Isso. E você já vê a pegada Toriyama de comédia, né? É o negócio, né? É a Fórmula Toriyama. Marcelo falou Lúcifer e o Martelo. Lúcifer e o Martelo saiu no Brasil pela JBC. Mas eu nunca li. Qual é a história do Lúcifer e o Martelo? Provavelmente é o... Lúcifer e o Martelo é... De repente, um cara... animais aparecem pra certas pessoas. Essas pessoas se tornam os cavaleiros desses animais. Esses cavaleiros vão ter que defender a terra da chegada de 12 golems. É basicamente isso, cara. É um bagulho mais basicão, só que é explorado de uma maneira... Cara, sinceramente, vou falar sinceramente. Pra mim, Lúcifer e o Martelo é um dos melhores mangás que já chegaram no Brasil. É esse nível de amar que eu amo Lúcifer e o Martelo. Saquei. E o do Feio Kun, qual é? Arachnid. Do que ele fala? É sobre uma garotinha que ela é meio órfã, ela mora com o tio dela. Só que ele meio que abusa dela, tipo, ele bate nela o tempo todo. Aí paga um assassino pra matar o tio dela. Quando ela tá em casa, o assassino vai matar o tio dela quando ela tá na escola. Só que ela é expulsa da escola nesse momento e ela tá em casa quando o assassino chega. Aí, em vez do assassino matar o tio dela e ela pra não deixar vítimas, o assassino adota ela como filha. Leon ou profissional? Não sei do que você tá falando. Pô, vocês nunca assistiram esse filme? Só que aí, depois de ser adotada por esse assassino, tem um problema lá, ele acaba morrendo e ela pega a arma dele e se torna uma assassina. Só que esse grupo de assassinos que ele faz parte vem atrás dela porque ela matou e tá no lugar dele. Aí, cada assassino é baseado em um inseto. Tem lá a minha mina que é as baratas, ela pode prever o futuro, tipo, ela adivinha as coisas. Essa garota é aranha, ela tem uma parada que solta uma teia, um gancho com uma teia. É muito legal. E o meu é o Adolf do Tezuka. A gente não tem muitos mangás. A gente tem muitos mangás do Tezuka. Eu ia falar que não tem muitos mangás do Tezuka como mangá, como Tezuka fez muitos, né, fez muitos mangás. Ele é a história de que conta a história de três Adolfs. Um Adolf, ele é um judeu que mora no Japão. O outro Adolf é um jornalista que foi pra Alemanha porque o irmão dele desapareceu no meio das Olimpíadas. E o terceiro Adolf é Adolf Hitler. E o mangá todo se passa na Segunda Guerra Mundial, mostrando como é a vida desses três Adolfs. Cara, nunca li, mas você consegue dizer se seria um anime ou se seria um filme? Com certeza um filme. Um filme? Dava pra fazer em um filme? Ele tem cinco volumes encadenados. Ele tem cinco tacambons. Ah, então dá. De boa. Acho que dá também. Acho que dá. Deve ficar da hora. Eu assisti. E ele saiu no Brasil pela Conrad. O povo faz anime. E é quase impossível deixar. Outro mangá que eu queria que virasse anime, que eu lembro agora, é Pluto, velho. Pluto, mas Pluto é pequeno, né, velho? É. Quantos volumes tem? Mas um do Urasawa que daria pra virar tranquilamente anime é 2nd Century Boy. Century Boy daria. Pô, o anime longo do 2nd Century Boy ia ficar muito foda. Não, tem filme. Tem filme, tem filme live action. Não sabia que tinha filme live action. Tem dos dois, inclusive. Tem do Century Boy e do 21st Century Boy. Mano, eu não sei quantos volumes tem. Eu acho que encadenado é um volume único, Pluto, Luigi. É de 2013 a 2009, mano. E você é um volume só, velho? Né? E se ele sair um volume? E se ele sair um capítulo anualmente? Pera aí. Vamos. Ah não, ele tem 8 volumes. Tem 8 volumes, você tá doido, velho. Um volume, cara. O seu protagonista preferido. Difícil. Eu acho que. Pô, eu acho que é a Shiro e o irmão dela. Conta como protagonista, tá bom? A Shiro e o Sora, conta, né? Conta. Ok, né? Eu acho que o Edward. Guts do Berserk. Acho que o meu é o Edward. Boa. Acho que é o Caquinho. O Edward do Crepúsculo? Não, o do Fullmetal. Ah, do Fullmetal. O do FS. É que assim, protagonista, o shonen que tem protagonista sempre muito forte, principalmente os shonens da Shonen Jump, né? Goku, Luffy, Natsu. O Natsu não é da Shonen Jump, né? É Goku, Luffy, Naruto, Ichigo, Yusuke, né? Gon. Então. Só feijão com arroz. É, o Hokuto no Ken. O Yoh Sakura do Shaman King. O Ichigo também. Ah. Não, pera aí. O Ichigo é primordial. É o protagonista mais sensual. O carinha do Facebook. Foi casa. O Ichigo é o ser humano mais neutro que existe no mundo. É uma pessoa mais sem sentimento do mundo, cara. O bicho é muito sem graça, velho. Eu não sei, eu acho que não. O pior é que o Ichigo, ele não é estourado com sentimentos, tipo o Naruto, entendeu? O Ichigo é mais na dele, ele matou a mãe dele e tal. Não, na dele é uma coisa, cara. Outra coisa é o cara chegar assim: ah, preciso salvar meus amigos. O que eu vou fazer agora? Salvar meus amigos. E depois o Yugi é um protagonista legal, eu gosto do Yugi. Não é, tipo, mano, se você precisa de mais motivos que isso, ele é simples, tá ligado? São meus amigos, se eles são meus amigos, eu tenho que salvar eles. Ele não é simples, ele é raso. Ele é simples, mano, mas os personagens em volta dele não são rasos. Então mostra que não é um defeito do autor não saber fazer um personagem profundo. Porque ele sabe fazer a Hulk aqui, é profunda. Cara, eu acho muito foda. Na boa, cara. Simples. Caralho, na boa. Sim. Simples é o Zaraki, que o cara tem uma porra de um pedaço de metal e bate nos outros. Só. Esse cara é simples. Ele só é muito forte. Sim. Isso é simples. Legal que todo mundo falou um monte de protagonista, mas ninguém se torceia. Grande bosta, você é outro também. É boa, Caco, eu esqueci do Seiya. O Seiya tá pau a pau com isso, velho. Puta que pariu, vai tomar no cu. O Seiya procurou a irmã dele, tio. Nem existe. Cadê existe, né? Existe, é outro... Era Marinha a irmã dele? Não era Marinha. Não. Espero que não seja, né? A Marinha era só o mestre, mano. Cara, eu jurava na época que a Marinha era irmã dele. Eu olhava, é a sua irmã, como você não sabe que é sua irmã? O problema, ela é idêntica. O problema, né? Teve um tempo que o Seiya também jurava. Teve um tempo que o Seiya também pensou que a Marinha era irmã dele. Não, até o Saga de Hades ele pensava que a Marinha era irmã dele, velho. É. Mano, o Yugi é tipo o melhor protagonista desse shonen, cara. Ele é o cara mais gentil. Ele é o cara mais gentil e fofinho, tá ligado? Ele ajuda todo mundo, ele é amigão do povo, ele não pede nada, ele só fala, não, eu vou ajudar porque tá em perigo, eu vou ajudar, porque merece, entendeu? Eu vi uma imagem muito boa, que era um monte de... Era um frame do Yu-Gi-Oh!, tá ligado? Que, acho que o Yugi tava atravessando a rua, aí tinha um monte de personagem com a cara genérica, tá ligado? O Yugi se destacando no meio com aquele cabelão dele, aí... Tava quem será o protagonista? Assim, duvido você saber que é o protagonista. O anime que você ainda não viu, mas quer muito ver, Honey Punch Man. Ai, caralho. Tem um top agulha larga? Feit Zero. Olha aí. Olha só, Feit Zero. Shokugeki no Soma. Nossa. Shokugeki no Soma é bom, cara. O mangá tá muito eu bom. Vi o man... eu vi o mangá, é muito da hora que eu vi o anime. Toriko é melhor. Ana Maria é melhor. Ana Maria, ok. Tem o Louro José. Shokugeki no Soma tem Louro José? Não. Pela minha lógica, eu venci. Eu venceu, cara. Não posso discordar de você. Ah, cara, sei lá, faz tempo que eu não assisto nenhum anime. O último anime que eu vi foi Shingeki no Kyojin, gente. Vamos lá, vamos cooperar. Faz tempo, né, velho? Faz tempo, cara, faz tempo. Agora que anunciaram a segunda temporada pro Shingeki no Kyojin. Não, mentira. Eu vi 2 episódios do Boku no Hero Academy. Assim, sei lá, acho que por todo mundo falando de Punch Man, eu tô comprando o mangá da Panini. O melhor anime da TV Manchete, Yu Yu Hakusho. Super campeões! Então, eu e o... Cavaleiro do Zodíaco. Ah, tu chupa trouxa! Você não viu Manchete, como assim? Chupa trouxa! Foi chorar que eu e o Fiuku não viu Manchete, ele já mandou Cavaleiro do Zodíaco. Pô, super campeões, então vai. Não. Já falei! Merda! Eita, seu trouxa. Para. MD Geist. Poxa, eu não vi Manchete, mas eu sei que... Alguém vai ter que se declarar pro Rangola. Tá, MD Geist, então. MD Geist? Que porra é essa? Não passava essa porra, não. Vai se fuder. Não, bota agora. Bota agora no Google MD Geist, então. Como é que é o nome da desgraça, hein? M... .D.GEIST. É um bagulho extremamente maluco. É. Ó, bagulho do top esse mangá não vale, porque eu não achei no Google. Como que é? Eu achei, mano. Tá aqui dublado da Manchete, Marcelo. Não, manda o link então. Toma. Cadê? Quero o link, eu nunca vou falar dessa porra, não. Vai se fuder. Nossa! Ó, tô aí na conf, gente. Aposto valeu. Aqueles mangá que ninguém assistia daquele US mangá. Nunca ouvi falar disso, não sei como o Marcelo conhece. A verdade mas... é mesmo. Pra falar a verdade do West Mangá. Eu acho que ele viu no Wikipedia isso aí, viu? Mangás, manix da Manchete. Wikipedia, não. Caraca, eu nunca ouvi falar disso, velho. Também não. Peraí, mas aqui não fala que foi da Manchete. Foi, passava no West Mangá. Aquele bolacão que eles compraram dos americanos. Porque americano adora essa merda. Puta, passou, eu ia espalhar. Passou. Achei também, droga. Aceito as desculpas de vocês dois. Vai se fuder. Mas a manchete foi um reduto de animes bons e animes ruins, né? Tipo, o único que salva é, sei lá, é Super Campeões. Yu Yu é foda. É, né? Sailor Moon. Eu acho que Shaman King passou na manchete. Não, tá doido? Tá doido? Não sei. Eu não vi. Então, velho, foi o que se passou. Mano, o Shaman King do ano 2000, cara. Eu não vi na manchete, não vi nada na manchete. Não era assim. Shaman King começou na faculdade. Que época a manchete acabou? 98, acho. Eu nasci em 98, eu jamais tinha manchete. Eu acho que teve manchete. É, eu devo ter visto com um ano. Eu nasci em 98, então, né? 99. É, então, eu não ia ver com um ano. É, eu vi, quando eu vi, já tava acabando, já. 7, 8 anos. Eu sei que eu devo ter visto, mas eu não lembro de nada da manchete também. Lembro de bastante coisa, mas eu lembro mais dos Tokusatsu. Tokusatsu eu lembro bastante. Eu lembro dos Tokusatsu, mas eu não lembro se eu lembro da manchete. Ou se foi por causa da RedeTV, que quando a manchete acabou, a RedeTV continuou passando os Tokusatsu. Não, eu vi na manchete, cara. Tanto que eu alugava todo sábado a fitinha do Changeman, do Maskman, VHS. Mano, cast de Maskman, pelo amor de Deus. Maskman é foda pra caralho. Changeman também é do caralho. Será que o Maskman continua foda pra caralho? Não sei, cara, mas Changeman continua pra caralho. Bora lá, um anime que merece um remake. Shaman King. Não, deve Shaman King que merece uma continuação. Slendunk? Ah, caralho, filho da puta, eu falei Slendunk. É, porque não teve final do mangá no anime, né? Caralho, eu não sei. Deixa eu ver. Alguém vai falar que amo Vongola. Eu posso falar mais um? Não, calma. Pode? Não pode. Pra cortar esse, pode. Posso? Qualquer um, velho. Posso? Se eu falar mais um, Beck também, aqui eu queria um remake de Beck. Não, Beck não, tá maluco? Não teve final do mangá? Não. Total, o total era foda, mano. Ah, filha da puta. Calma aí. Foda, que é muito ruim, cara. Churato! Meu Deus, cara. Churato, não! Mas não tem o rumor que Churato vai ter uma continuação, cara? Ah, esse rumor tá aí há 10 anos. É, que nem o rumor que o One Piece vai acabar daqui a 10 anos. Mas Sakura vai ganhar um novo anime, isso é certo. Não, assim, mas não é remake. Não, muda o Churato, porque eu não gosto de Churato, eu roubei. Guerreiras fucking mágicas de Funk Hayards. Ok, boa. Boa. Boa. Fly era maneiro. E o pior é que Fly é bom, cara. Fly é bom. Mano, eu não lembro nada de Fly, mano. Só lembro da música. Não, Fly. E o Yu-Gi-Oh! Merecia um remake só com as regras do jogo de verdade. Eu quero voar em terras distantes, ser um herói de verdade. E aprender a usar a magia em era de dificuldade. Não, mas tipo, Fly é muito bom, cara. Inuyasha podia ter um remake. Mas teve, não teve? Não sei. Ah, teve continuação. Não, teve um anime de 10 episódios que apareceu no final. E Ramamei poderia ter um remake. Um anime que te fez chorar. Clannad. Todo mundo. Já falei. Sakamichi no Apollo. Eu falei a Nohano, foi o que falou qual? Clannad. O Luigi falou Sakamichi no Apollo, Marcelo. Canon. Pode assistir também. Mas Sakamichi no Apollo eu também chorei, Luigi. Caraca, Canon, velho. Canon não é aquele da raposa? Esse mesmo. Ah, vai tomar no cu, Marcelo. Pô, vai assim tomar... quando eu era criança, cara. Ah, vai se fuder, velho. Sakamichi no Apollo é muito... Cara, a trilha sonora de Sakamichi no Apollo é excelente. Cara, eu só assisti os primeiros episódios de Apollo, é bom? É maravilhoso. Eu sempre que começo a assistir, eu paro naquela parte que ele vai visitar a mãe dele lá na cidade. Eu não sei porquê. Você não continua mais? Eu não consigo. Sempre que eu... Que eu chego nessa parte, eu paro, porque depois tem festival e o maluco trai ele no festival, eu fico meio triste, não assisto mais, cara. Não, então, vai que o festival é lindo. Eu vi até o festival, tipo, a cena que ele tá tocando, eles tocam juntos, aí todo mundo vem correndo, tá ligado? É, mano, e o final de Sakamichi no Apollo? Não fala, um dia eu vou decorar isso. Ah, é muito triste, cara, o final é muito triste. Quando eu assisti Sakamichi, eu shipava os dois como casal, como que é o nome dele? Esqueci o nome. O Sentaru e o Inho lá. É, ele chama de Riquinho. É, o Sentaru e o Riquinho. Eu chipava os dois como casal. Eu achava eles muito legais, gente. Eu não queria que a menininha ficasse com ele, porque eu queria que os dois ficassem. A Nohana nem precisa falar nada, todo mundo chora com a Nohana. A Nohana eu chorei do começo ao final. Tinta! Tinta! Cara, como eu chorei naquela cena do Caim revestido de mulher. O Anohana já começou a ser no Brasil, Marcelo? Já começou, acabou de primeiro volume saiu mês passado. Sério? Eu perdi o primeiro volume então? Perdeu. Eu quero esse espaço pra dizer o quão filha da puta a Clannad de é. É tipo o pior anime do mundo. E é o melhor. Falando de uma coisa que. Puta que pariu. Aqui a gente pode falar spoiler? Pode. Cara, aquele final de Clannad, primeiro que a. Eles. Tem toda a parte eu que nunca eles... vi, eu nunca vi, mas tô cagando e andando pra Clannad. Pode tem... Eu vou ser tá demônio, gente, é muito bom. Tem toda aquela parte bonitinha, né? Tipo, eles começam um casal na escola, eles namoram, eles se casam. Aí ele tem mó trampo pra pedir a menina em casamento, ele arruma um emprego, eles têm uma casinha e começam a mostrar a vida dos dois felizes. Aí ela fica grávida. É um romance extremamente realista, né? Aí ela fica grávida. Só que ela tem uma doença que ela fica muito fraca, o corpo dela fica muito fraco, tipo não, parece meio pais. Um romance extremamente realista se chama Scudez. Aí é muito filha da puta porque ela morre e ele vira tipo um pai ausente que abandona a filha. Depois, quando ele vira um pai legal e faz a amizade de novo com a filha morre na neve. E depois, quando tudo não tem mais esperança, ele volta no tempo e ninguém nunca morre. Magia acontece. Um anime que poderia virar live action. Love Hina. Sério? Fácil. Viraria um dorama fácil, Love Hina. É verdade. Não, eu acho que um filme de comédia. Cara, eu acho um filme hollywoodiano do Zet, mano. Death Note. Ah, mas vai ter. Já tem Death Note, cara. Mas eu não posso falar. Não tá nas regras que eu não posso falar. Não, mas já tem, cara, mano. Já tem. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Mas a gente fica vendo essa Yu-Gi, tá ligado? O anime que pode virar filme, você gostaria? Que você gostaria que virasse live action. Cara, por incrível que pareça, eu queria ver um filme de Dragon Ball, mas tem. Não tem aquele coreano? Ele é bem feito. Não, cara, não é. Mano, Love Hina ia virar fácil, mano. Love Hina, tipo, é um romance é um romance que a Jennifer Aniston ia atuar. Não, eu pensei em japonês, na verdade. Eu pensei na Jennifer Aniston atuando. A gente podia fazer um cast sobre um casting de, dos animes com atores, né? Seria maneiro. E a gente já fez isso com outros filmes e o Pedroca fudeu na. O Pedroca fez a pior escolha possível. Eu acho que a Jennifer Aniston ia dar certo em Clannad. Ela poderia ser a Nagisa. Nossa, sucesso. Romance mais basicão japonês, dá pra formar um filme ou uma novela de boa. Dá. Ah, pô, de boa. Madoka teria um live action legal. Nossa, Madoka, não. Teria não. Você já viu o live action Taylor Moon? Não. Um anime que tem um live action legal. Kaiji tem um live action legal. Aguenta essa piroca. Tem live action e é bizarro. Eu preciso assistir isso. Do quê? Sailor Moon. Kaiji teria um excelente live action, cara, porque é bem realista o negócio. Tirando os narizes, é bem realista. Sawa. Aquele Sawa do anime do é choro? É tipo. O que é aquela porra, mano? Nem sei, sei lá. Cara, é onomatopeia com som. É qualquer coisa que o japonês faz. É tipo o som de choro? Sala. Não sei, cara. É que deve ser que nem One Piece. Todo mundo ri de maneira diferente. Cara, uma coisa foda em Kaiji é as analogias que ele faz. Tipo, ah não, ele tá morrendo. E a porta do demônio está aberta pra ele. Próximo? Próximo, tá bom. Um anime que você não reveria. Ixi, esquece? Pode ser também. O anime que eu não Fairy Tail. Eu reveria pro começo. Acho legal. O anime de Fairy Tail é horroroso. O começo é bom. Ai, caralho. Um anime que eu não reveria. Ai, caralho. Meus lábios. Kaijimi no Ippo porque é muito grande. O anime é muito bom. É. One Piece eu não reveria também. Você não veria? É, One Piece é grande pelo tamanho dele, é foda. Eu ainda tô assistindo, eu não reveria One Piece. Não reveria porque eu ainda tô assistindo. No mangá, no anime do Hajime, eu parei na temporada que ele vai enfrentar o cara pescador. Mas no mangá foi muito mais longo. O anime de Hajime tem quantos episódios? Ah, caralho. O primeiro tem 50 e poucos, o segundo tem uns 20 e tantos, vários novas. One Piece tem mais. Não, One Piece tem mais. Também pra enfrentar o One Piece é foda, né? Sei lá, Detetive Conan. Eu quero assistir um dia. Lupin. Blackjack também é uma coisa que eu quero assistir. Não é que você quer assistir, é que você não reveria, gente. Ah, tá, desculpa. Desculpa, que eu quero falar de Blackjack, tá? É o anime que você não esperava nada e acabou gostando. E on Blackjack. Filha da puta, conseguiu falar. Puella Magi Madoka Mágica. Genshiken. Puella, eu não esperava nada de Madoka porque eu pensei, pra mim era mais uma rocha hoje, tá ligado? Eu vi porque eu tava no embalo de tentar reassistir Sailor Moon. E fui numa doca e, cara, é do caralho, né? Simplesmente isso. Cara, você foi numa doca cego, cara? Fui, eu não sabia, eu pensava que era mais uma roxa hoje. Eu fui porque foi uma indicação do Caquinho, mano. Ele falou, não assiste Madoka que é foda. Beleza, vamos lá, não vi nada sobre Madoka. Cara, o meu foi Genshiken. Porque Genshiken é uma história de um clube de otakus no Japão. Então, uhum. É uma comédia. Vai ser uma comédia, vai ser um love hina, às vezes tem um romance. Ele chegou perto do final, cara, eu não vou nem dar spoiler que não vale a pena. Apareceu uma personagem com tantos problemas psicológicos que, tipo, eu tava entretido pra caramba de uma maneira emocional. Ficou muito bom. Eu posso trocar o meu? Pode. Pode. Kuroko no Connect. Por quê? Era só um anime de temporada normal, né? Tem de poucos episódios. Só que quando eu vi, eu tava tão ligado com os personagens que já eram, tipo... Top 3 dos animes que eu gostava, entendeu? Uhum. Obrigado por me lembrar do Kokoro Connect, cara. Cara, eu... É muito bom. Eu amo esse anime, tipo, a galera vai trocando de corpo, assim, vai vivenciando o problema um dos outros. É, Sense8. É tipo o Sense8 japonês, tá ligado? Só que melhor, porque... Ué. É o anime dos astronautas. O Shokyodai. Dos irmãos, né? Sim, dos irmãos. Cara, eu não esperava nada disso aí. Quando eu fui ver, eu já tava fissurado. E é uma história, apesar de simples, é muito bonita, cara. É emocionante, realmente. E aí acabou virando em torno do top 5, cara, de anime. E tem até live action, cara, eu não sabia. Acho que são uns 80 ou 90 episódios. Mas é um que vale a pena. Tipo, ele não é, sei lá, mano, o que ele tem de especial, mas... Ele acaba, que tem final. Acaba. Love Hina... O problema é ser cumprido e não ter final. Love Hina também me surpreendeu bastante. Esse tipo, um episódio assim de noite, é quando eu vi, eu não conseguia dormir sem terminar. Eu tive que ver o final pra eu dormir. Tava lá torcendo pra ele pegar a garotinha lá. E tava torcendo pra pegar todo mundo, porque todas as garotinhas eram legais. Eu não queria que nenhuma ficasse sozinha. Agora a gente vai pro oposto. Um anime que você esperava muito e te decepcionou. Sword Art Online. Aqui. Filha da puta. Que 5 minutos estou decepcionado. Eu vou no contraponto do Love Hina. Eu vou de Negima. Pô, anime de Negima horrível. Pois é, mano. Eu tinha acabado de ver Love Hina, eu vou assistir do mesmo criador. E o mangá é tão bom, cara. Pá! O mangá começa Love Hina e termina Dragon Ball Z, muito da hora. É, mano, deu certo. Mas eu tenho um problema com o mangá do Negima também, né, mano? Foi o lançamento dele no Brasil, com aquela maluquice da JBC. Ah, aquele meio tanco? Aquele meio tanco que levou mil anos pra ser lançado, né? É, uma bosta, nem procurem. Acho que eu tenho muito volume de Negima aqui por casa. Eu também tinha, vendi tudo. Eu tinha um monte. Qual é do Luigi? Ai, caralho, peraí. Tem, tam, tem, tam, tem, tam. Alguém vai beijar o Vongola. Alguém vai dar um beijo pro Vongola. Ai, caralho, um anime? Olha, eu vi teu barulho de relógio, gostei. Ao vivo. Ai, caralho. 9. Vamos lá, vem com essa não, peraí. 7, 6, 5, 4, 3, caralho, velho. 2,5, 2,25, 1. Samurai Flamenco, pronto. Samurai Flamenco. Puta, no 1, mano. Falou o primeiro anime que veio na cabeça só pra falar que decepcionou. Só pra não falar que amo o Vongola, o maluco fala até Dragon Ball, tá ligado? Evangelion me decepcionou. Por que ele tá Flamengo? Só porque ele tá pro Flamengo, Turu? Não, é porque ele tinha uma premissa muito interessante. Sabe porque ele é um samurai que dança Flamengo, Turu? Não, porque tipo, a história dele é um cara que quer combater o crime, né? Sabe porque ele é um samurai e ele é um... que era o Flamengo? Ele é um fã de Super Sentai, essas coisas. Que barente, né? Mais ou menos, né? E aí, tipo... E aí ele tá lá... O anime tinha essa premissa simples, de ser um cara... Tipo, o que que é, sabe? Aham. E aí, do nada, os caras colocam monstro no meio e tal... E aí o cara fica... O cara vai derrotar os monstros, era super fodão... Né? E aí, tipo... No final, ele fica com o amigo dele... Muito bizarro. Um anime de esporte. Major. Zandank. Filha da puta, eu vou lá Zandank. I should be good. Kuroko no Basket. Eu falei não, I should be 20. Ah, cara, o melhor de todos é Zandank. É, pô, cara. Desculpa, gente. Eu gosto mais de Major. Eu também gosto mais de Major. Eu devo dizer que eu prefiro o Haikyuu acima de todos. Tem um que eu gosto mais por um motivo que eu já expliquei pro Marcel, que é Hungry Heart Wild Striker. Hungry Heart? Vai tomar no seu cu. Eu já expliquei porque eu gosto mais desse anime. É do mesmo cara dos Super Campeões. É, tipo... Ah. O que a nova sampa lançou aí. Não, é esse não. É o que o maluco tem o cabelo laranja, não é? É, exatamente. Não, esse não. É outro Luigi. É o do Kyosuke, ele tem cabelo laranja. É genericaço. Não é, cara. Genericaço. O final desse anime eles tipo, vão ganhar o jogo, aí eles perdem o jogo na final. Tipo, todo mundo lutou pra ganhar aquele jogo e eles perdem, tá ligado? É um anime de esporte. Ah, vai Lesão Dunk, cara. Vai Lesão Dunk. É um anime de esporte que eu vi que eles perderam no final. Dunk, assim. Cara, ele é um loser foda. O primeiro capítulo do. Os primeiros quadros do mangá eles estão comemorando porque ele levou o milésimo fora, não é? É. Pô, a primeira cesta que ele tenta fazer, ele acerta a testa na cesta. Mas ele pula muito alto, poxa. Sim. Ele é um loser. Mas qual protagonista de anime não é loser? De anime de esporte não é um loser do começo, né? Yosuke, mano. O Yosuke não. O Yosuke não é. O Tsubasa. Tsubasa. O Goro. É verdade. O Goro não. O Goro também é foda. Mas o Roberto Maravilha tava ficando cego. Maravilha! Pelo amor de Deus, é verdade. Roberto Maravilha, tô no Brasil! Roberto! O que importa é jogar futebol, Roberto? Se divertir! O cara pula e. Sei lá, é muito tosco do 2002, cara. Cara, Henry Hart, o Yosuke também é fodão no começo. É, era legal. O Akabayashi pegando o chute de bola de tênis, de ping-pong. Bola de futebol americano, tá ligado? Bola de gude, tá ligado? Aí o cara puta roubou. O moleque chutou a bola quando o maluco tava de costas, mano. Ladrão, filho da puta. Não valeu essa merda. O pior é que o Super Campeões é o bizarro, mas é bom, cara. É legal de assistir, cara. É divertidíssimo de assistir, cara. Eu classifico tipo Super 11, tá ligado? É engraçado assistir. Não, Super 11 eu fico com raiva que eu fico torcendo pra aquele filho da puta que eu penso na capa quando ele corre. Mano, Super 11 é mó empolgante, cara, assistir. É mó emocionante. As músicas também, você começa a torcer pela Rainbow. Bora lá. A melhor abertura original de anime em japonês. E eu quero contar a música e a abertura no geral, assim. Vocês entenderam, né? A música e as imagens. A de Fairytale. Caralho, como assim, mano? A música e as imagens? É, melhor abertura. Caralho, o conjunto da abertura, desde o som até as imagens que estão aparecendo. Caralho, esse já tá sendo muito... Puta que pariu, né? Não, dura lá, lá, lá. Porra, caralho. Verdade. A de Fairytale também é muito boa, acho que é a sétima abertura. De Fairytale não gosto nenhuma, cara. Caralho, mano, é muito... Abertura do Top Goal. Abertura do Top Goal. Caralho, isso é maldade, mano, é uma boa. Durará é melhor, cara. E Yuragi. Cara, lembra... Yuragi. Luigi, lembra uma abertura que você gosta, que daí é só falar, cara. Ah, então, beleza, tá falando assim, foda-se. Não, mas tem que... Não, porque daí a gente julga você, não tem problema. Você desliga a cabeça, você abaixa a cabeça, você tampa os olhos quando tá passando a abertura, qual é? É que eu pulo as aberturas. Você desliga o monitor, qual é? Ele tampa o ouvido, fecha os olhos e fica falando lá, lá, lá, lá, lá, lá. Fecha o notebook, tá ligado? Ai, caralho. 5... 4 3 2 Tá, 1 Boku no Hero, pronto. O Gerard Castro já é melhor que falar falar isso, velho. Legal a abertura do Boku no Hero. Muito bem, divertida. O Luigi ele tem problema na cabeça, que ele não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Enquanto ele pensava na melhor música, ele ficava pensando na imagem, tá ligado? Mas a melhor disparada é de Durarará, porque ele consegue ir mostrando todos os personagens. E vai mostrando o nomezinho pra você decorar, sabe? É, e porra, é bonitinho, cara. É muito legal, Yuragiri no Yui, aqui. Não, essa é essa? É essa mesmo. Ah. Aí ele falou que é muito legal porque me emociona. Seu olhar. Eu não sei o que tem em japonês. Seu olhar ao longe que há de. Português? Por quê? Porque tem a legendinha. Ah, tá. Eu vou acompanhar. Aham, decorei a legenda em português. Bora lá. É, esse vai ser um problema que eu tenho com. Ih. um anime mecha. Evangelho! Ha! Era puta! Boa! Boa, cara! É Gundam Seed! Macross! Pensei no Gargantia! Pensei no Gargantia, cara! Eu tenho muita FS, tá? Então sendo aí, né? Que eu nunca gosto de imaginar. Ah, eu gosto de Macross, Macross é. Qual Macross que você viu? Gargantia é mané. Qualquer um, amigão, Macross do primeiro. Chupa essa manga. Okay. Você quer mais? Macross 7, Macross Love. Quer que eu continue, seu filho da puta? Desculpa! Caralho. O pior casal de anime que você já viu. Kirito e Asuna de Sword Art Online. É. A. Do. Inuyasha e a menina lá. Boa. Inuyasha e não sei o que lá, a menina lá. Do que eu toquei a Sadako e colocou o nome daquele filho da puta? Aquele bundão do caralho? Jesus! Do... Jesus! E por que Jesus? Cara, ele é perfeito, cara. É a coisa que eu mais odeio desse anime. Pior casal de mangá, Jesus e Maria Madalena. Não. É, Kimito no Ke, aquele casal chato pro caralho lá. O meu Inuyasha é Keiko, porque tipo, ai Inuyasha, ai Keiko, aí Inuyasha não dá em porra nenhuma aquela merda. Aí ele quer dar uns pega no irmão lá e. Kimito no Ke. Não é Kagome, cara? É Kagome. É Kagome. Jintan e Mema. Que merda aí. Jintan e Mema. Porque ela tá morta e ele não supera, tá ligado? A menina quer pegar ele, ele não supera, mano, a menina tá morta. O cara escorreu uma lágrima em mim. Não, o que eu fiquei puto com o Kimito no Ke é que assim, são duas temporadas. A primeira tem 25, a segunda eu acho que tem 14. E você espera as duas temporadas eles ficarem juntos. E no final, você pensa, não, é o final, eles vão ficar juntos. A menina, o cara só grita de longe, eu te amo. E ela só fica olhando com a cara de bunda e acaba. Eu já sei um casal também irritante pra caralho. Asuna e Kirito. Mas foi esse o que foi, o Marcelo falou, amigo. Ah, é? Puta que pariu. É horrível. Puta, não, mano, é muito... Mano, o cara conhece a menina, sei lá, um dia e tipo... Puta amo que você. Pariu, amo você, velho. A gente tem um amigo que é assim, não? Tem o Paulo? Vongola. Não. Vocês não acreditam em amor à primeira vista, mano? Você não acredita em amor no primeiro TC? Você não tem amor à primeira risada? Eu já me apaixonei à primeira risada. Tá aí não, infelizmente, né? Pô, amor tá bom. O problema é quando você vai casar, morar numa casa e adotar uma criança. Eu já me apaixonei com caracterizada, mano. É, vamos queimar no fogo do inferno, tio. Foda-se, vamos junto. Ai, caralho. Já tamo no inferno, abraço o capeta. Ah, foda. Vem cá, Marcelo, me dá um abraço. Não, pera, eu tô vendo ele. Um anime que você nunca terminou na vida. Sakamichi no Apollo. Vem cá, mano. Sou Eater também, eu nunca terminei esse aqui. Cara, One Piece ainda tá rolando. O primeiro anime do Berserk. Eu tive um problema com o Soul Eater. Que eu acabei de rever Fullmetal Alchemist. Tava felizão, porque o anime é bom. Eu falei, vou de Soul Eater agora, moleque. E, mano, aquele começo do anime é tão chato. Eu gosto. Ele os apresentando episódios são... cada personagem. E o pior é que o mangá é tão bom e o anime é tão ruim, mano. Então, eu não lembro. Eu tinha um outro anime que eu queria muito ver, tá ligado? Também. Eu falei assim, mano, vou dar até o episódio 10 pro Soul Eater. Se ele não engrenar, eu vou pra esse outro anime. Vi Soul Eater até o 8, tá ligado? Que anime? Outro. Mano, eu não lembro qual era o outro anime. Isso é foda. Nossa, você criou expectativa na gente e não fala também. É, não. Foi um anime que eu assisti, sei lá qual era. Mas, mano, o Soul Eater não dá, mano. E era bom o segundo anime? Eu não lembro. Tá bom, né? Que minuto do que, não zoe. Exatamente, no Apollo, não sei o que acontece. Eu chego no episódio, eu chego no festival. A primeira vez eu terminei o festival. A outra vez eu cheguei no festival quando ele começou a vestir aquela roupinha meio gay, vermelha, da banda lá. Não sei. O meu coração se partiu em dois. Dos Beatles gays, né? É, me diz uma coisa, gente. O Santaro, ele fica junto com o Riquinho lá? Não. Eles viram um casal? Não. Nem quero mais ver. Sentarão, inclusive, não pode virar um casal com o Riquinho, né? É, spoiler. Não? Eles são irmãos? Eles são parentes? Não. Não, ele vira padre. É, ele vira padre? Vira. Que foda, que foda. Polêmica! Então ele não pega a garotinha lá? Então não pega ela! Então o Riquinho pega ela? Não, peraí. Ninguém. Calma, peraí. Seu cu, nesse anime, ninguém fica com ninguém. Eu que não quero ouvir, isso, quieto, um dia eu basti. Você perguntou, cara, por que você não quer ouvir? Porque eu não quero spoiler, faz tipo 10 anos, tipo 3 anos que eu tô assistindo essa bosta. Ninguém fica com ninguém, não. Não, não me conta isso. Mas ele já contou. Eu tinha que ser o fone. Não me conta isso, mano. Como assim? Era pra ficar juntos, a garotinha lá. Eu não ouvi, como assim? É pra eles ficarem juntos. Então você ouviu, caralho. Eu não ouvi antes, entendeu? Ah, chateado, cara. Nunca mais vou terminar essa crítica, porra, velho. Ah, um filme em animação japonês, obviamente, né? Anime. Preferido. Samurai X. Nausicaa do Vale do Vento. Nausicaa do Vale do Vento. Anime live action, né? Não, eu falei um filme em animação, amiguinho. Animação tem que ser japonesa? Procurando Dory. Animação japonesa. Ô, Kako, divertidamente. Não, japonesa, caralho. Tu não tem que uma animação? Sim, velho, que parte da animação você não entendeu? Jorginho das Palavras. Tá no Netflix, assista. Não assisti esse. Muito bom. Eu pensei que você ia falar um do Ghibli. Eu tava pensando no do Ghibli, cara, só que eu esqueci o nome daquele da... do lobo. Mononoke Hime, puta que pariu. Obrigado. O meu Nausicaa, eu reassisti Nausicaa esses dias. Na verdade, eu reassisti todos os do Ghibli esses dias. E todos são lindos. Menos... Sim. Menos Castelo Animado. E... eu não gosto de Castelo Animado, gente. Não curte, cara, por quê? Eu não sei o que acontece comigo, eu não gosto daquele filme. Eu acho que ele é o mais fraco do Miyazaki. E olha que eu tô colocando Kiki no meio disso tudo. Eu gosto pra caramba de Kiki. E, mano, eu não sei, eu não consigo engolir o Castelo Animado, mano. Eu acho ele cansativo. Pra mim, o mais fraco dele é o porco. Porco Rosso? Não, porco Rosso é legal pra caramba, velho. Que é isso? Os caras tem uma batalha de avião e no final a batalha de avião acaba sendo na porrada, tá ligado? Aí no começo é só porrada, um batendo no outro, no final já tem juiz, já tem nego com a cadeira esperando ele sentar, tá ligado? Então, assim, é que enquanto os outros filmes são... eles transpiram articismo, esse é só divertido. É muito divertido. Caralho, que isso? Tem aquela cena que ele vê todo mundo indo pro céu. Sim, mas... pô, isso comparando com Mononoke Hime, eu não consigo, não acho grande coisa. Viado. Qual foi o clube que falou? Foi eu acho que ele tá pensando até agora. Eu gosto de deixar. Ah, gosto de deixar, ó. Gosto de deixar, pode. Eu fui o cu? Ok. Túmulo dos Vagalumes é aquele anime que você passa pra ver se... sabe aquele cara que fala, eu não choro por nada? Toma. Aí você manda esse anime, a pessoa toma, vai. Toma, trouxa. Chora agora. É mais emocionante. É mais emocionante. É mais emocionante que a Nohana. É. Sim. É pesado. Pesadaço. Um anime com uma arte, com uma ótima arte visual. One Punch Man. Tengen Toppa. Kill la Kill. Kill la Kill, pô. Eu não sei. No Game No Life. Eu acho bonitas as cores. É, no Game No Life as cores são bonitas. Olha que pressa nessa porra. Jojo Bizarre Adventure. Não, pera. Kaiji. Pô, cara. Kaiji. Kaiji é bonito. Não, Kaiji é feio pra caralho. É... vocês lembram de Bakuman, certo? Ok. Sim. Eu quero saber quais os mangás de Bakuman vocês gostariam de ler. Detetive Sé. Detetive Crow. Aquele das Duas Terras é bom também, eu queria duas ler. Duas Terras é interessante. Mas o que eu mais queria ler é Detetive Trap, acho que é o que eu mais queria ler nessa. Eu queria ler aquele Reverse, que é o último que eles fazem. Percebeu uma ótima ideia. É interessantíssimo, cara. O pior é que eles tentaram colocar um PCP no último mangá deles na Shonen Jump e ficou uma bosta. Quem saiu? O nome do mangá que eles estão fazendo? Quem saiu como one shot foi o Lontra 11, né? Foi o Lontra 11. É legal. O Lontra 11 é muito estranho, cara. É engraçado. E o live action de Bakuman. Mano, eu fiquei muito decepcionado. Cara, foi que nem eu coloquei na minha resenha, mano. É uma punheta de Bakuman de 2 horas, tá ligado? Vocês choraram com Bakuman? Pra caralho. Não. Não, eu não chorei. Caralho, dracão. Eu não. Se pai, eu choro que Blue Bird. Eu também, é nóis. É nóis que eu. Mano, pra caralho, tio. Quando ele tava internado. Quando ele entrou na rádio falando com a Azuki, não lembro o nome dele? Asuna. Quando ele falou com a Azuki, nossa, pra cá, já deu pra caralho com o Bakuman. Quando ele olha assim, eu vou fazer um mangá e esse cara vai desenhar, esse cara vai escrever. Aí ela fala, então vai dar certo, porque esse cara é bom e você também. É, nossa, bom. Eu sempre tive um problema com romance no Bakuman, então... Bora lá! O pior é que o melhor romance no Bakuman não é o romance principal, né? E é o romance do... É. E que não tá no live action, né? Isso é um ódio. É o do Takagi, não tem. Ah, é um ódio isso, cara. Eu fiquei tão puto. Sujin, melhor apelido, mano. Sujin. Bora lá! Um gênero de anime que você não gosta, e cita um exemplo aí, por favor. Eti. Ah, filha da puta! Ah, terror! Caralho. Harem. Shoujo. E aquele lá do RG Vendetta lá, RGV da RGV, sei lá. Só que filho da puta não gosta de Clank, mano. Não. Não, o cara não curte Clank. Só que eu pedi exemplos e ninguém deu. Eu não, falei, RGV. Eu pensei, tá? Não, eu pensei que a gente ia voltar falando de exemplos, entendeu? Qual é? Harem Love Hina. Ah, ficou? Certei. É, o meu seria Another, aquele Elf in Life. Mas esse é, esses animes com muito sanguezinho, só pra fazer o taco bater punheta, eu não curto muito. Certo, tem algum outro gometinho, acho que conta, né? Conta. A Lúcia é tia ambulante, né? Né? Virar Jane também. Tem um episódio dela de Erza fazendo um concurso de todas as mulheres. Lá. Todas, é. Não, a Kana não mete. Até a Lei, ah, é, é. A Kana não mete. A Kana é sim. Lógico que é. A Kana anda só de sutiã. Ah, é? Ah, mas aí eu não sei. Ela anda de perna aberta só com sutiã. Ela A Virgo? O que é a Virgo, pelo amor de Deus? É. Não, a Virgo é o tio, mano. Mas sabe o que é o pior? O Mashima desenha bem pra caralho, mulher, mano. Sim, ele é uma máquina. Além dele desenhar bem, ele desenha pra caralho. É muito bonito. Cara, o cara desenha pra caralho, mulher. Na boa. O traço de Fairy Tail em si é muito bonito, eu acho. Um anime sombrio. Igurashi. Helsing. Persek. Ah, nada. Falou lá, deixa lá. Que curacho, eu amo. É sombrio, verdade. A pior adaptação de mangá. Ai. A continuação do Berserk. Mas aí é. De Vale de Tudo? Não, anime. Ah, tá. Se você ia falar com o novo anime. Novo anime do Berserk. Não, não ia falar Dragon Ball Evolution. Parece uma adaptação de mangá. Fairy Tail, Fairy Tail. Ah, filho, eu tô falando até agora. Caralho. Não. Porque eles deixam de filha e ficam uma bosta. É isso aí, pode ser. Ô, Caco, eu vou dar uma dica, hein? Ah. Um mangá que o Fiocum gosta pra caramba até uma certa fase. E eu gostei pra caramba? Não sei. É, que a gente. Ah! Não, já sei o meu. Já sei o meu. A Onda Exorcist. A Onda Exorcist, boa. Uma bosta. Uma bosta. Soul Eater também era uma boa escolha. Soul Eater. Qual era o mangá, o anime que você tava tentando dar dica? Bleach. Ah, tá. Não. O anime mangá já é ruim, a adaptação é pior ainda. Aí no exercício é putaria. Eu gosto do anime de Bleach, cara, as músicas salvam. Eu acho o anime de Bleach melhor do que o mangá. Number One, cara, Number One é muito boa. É tipo, tirar você da depressão escutando Number One. Só que você ia falar Shinigami no Hana. Um anime shoujo. Ai, caralho, pode. Vou falar qualquer um aqui. É... O anime não, não. Calma aí. Vamos pela regra que Nana não é shoujo, Nana é josei. Não sei a diferença. Foi publicado numa revista josei. Perdada pra um... Foda-se. É a mesma diferença de shonen é pra seinen. É mangá ou anime? Pera aí. Sim. Anime, mas o mangá conta como gênero. Ah, é aquele que eu vi. O Haraido. O Haraido é shoujo. Aquele anime que eu vi. Kiss Me Kiss. Kiss Me Kiss por arroz, isso aí. É, Itazura na Kiss, que é bonitinho pra caralho. Então, o Feiko perguntou qual é a diferença. A diferença de shoujo pra josei é a mesma diferença de shonen pra seinen. É pra um público mais velho. Ah, isso aqui. É, depende muito da revista que foi lançada. Tipo, Shonen Jump com uma... Se existe, seinen Jump. Não. Jump X. É Young, né? Young Jump. Mas depende muito da revista, isso é muito relativo, né? E shoujo são bonitinhos, hashtag mais shoujo no Brasil. Não, pera, já teve. Tá tendo já. Tá tendo, é. O melhor mascote de anime. O rap. O de Bleach. Cachorro. Mascote de anime. O Joey. Quem é o Joey, velho? Do Yu-Gi-Oh! Não, mascote. Não, mascote. Nossa, mascote. O Con. Não, eu falei já. Você falou o Con? Falou Con, eu falei o rap e o Luiz falou do cachorro. O Agumon. Cara, eu odeio o rap. Tem o Kerberos também. Ai, sir! Né? Eu quero, devia ter falado quero. Ai, sir! O Yukito conta? O Yukito conta. Pô, é pior que ele vira bicho, não é verdade? Não, o Yukito não vira bicho, tá maluco? Mais ou menos, depende do que você espera. Ele é um cara com asa, ele é um bicho. É tipo um anjo. Mascote tem que ser bicho? É. Lógico, né? Mascote é bicho. Mascote é bicho, amigo. Tipo, o pessoal novinho já me fala, esse aqui é o mascote da empresa. Por causa disso, porque o mascote é o bichinho de infância. É? É, o mascote é o bichinho de estimação. Tá bom. O faraó é o mascote do Yugi? Não. Não, ao contrário. Ah, o Yugi é o mascote. É, por aí. É, um anime com uma ótima trilha sonora. Bleach. Não. It's Day Night. Beck. Major. É, Major é foda também. Primeira abertura de Major era de chorar, mano. Another Side também. É, as aberturas de anime assim são fodas. É, Darkside? Darkside, moleque. Olha o Postman, né, velho? A música do Jump Rush é legal. Durarará? Durará? A música é boa. Bacana também, se você funcionava também. Bacana, tem uma puta trilha sonora. Cowboy Bebop. Final surpreendente. Pô, Negima. Pode ser surpreendente de ruim também, né? Pode. Essa não era a ideia, né? Mas. É, a batalha final acontece, descobrem que o vilão final não é o vilão final, aparece o vilão final. Vai ter a batalha e pula 10 anos e a batalha nunca aconteceu. Ah, essa cura. A verdade era surpreendente na questão de explodir a cabeça. Você não deu certo. Culpa sua. Vai pro seu cu. Todo mundo volta no tempo. Explodiu a cabeça, Pluto? Morreu. Pluto sim, mas vai, vou deixar passar, mas era anime, mas vou deixar passar. Higurashi também. Monster, então, pronto. Monster, sim, Monster. Ouviu o anime. Falta o Marcelo. Falta o Marcelo. Falta o Marcelo. 5! Falta o gol! Falta o gol! Na hora do desespero, todo mundo fala qualquer anime. Tá, né? O primeiro anime, primeira cabeça, né? Naruto! O anime com uma ótima ideia, mas mal executado. Death Note. Charlotte. Mag. Total. Ferteio. Já falei Mag. Pô, acabou de falar o Alzheimer do caralho. Ferteio também. Poxa, ideia de Guildas e Magos. Sword Online também. Cavaleiro Zodíaco. Meu Deus. Boa. Tem uma boa ideia, mas puta que pariu, a execução é uma bosta. Mano, Death Note, todo mundo fala Death Note, depois da morte do L fica ruim. Nossa, tá chatice Death Note. Fica ruim bem antes, gente, pelo amor de Deus. Eu gosto Death Note inteiro, tá? Quando... Eu também acho... Não, assim, eu acho que começa a ficar uma bosta quando tem aquela partida de tênis. Quando... Não, eu acho que começa a ficar uma bosta quando tem aquela troca dos Death Notes, tá ligado? Tipo, ele enterra o dele, aí ele pega o da missa, aí a porra toda. Que plano Scooby-Doo da porra, velho. Isso é a pior parte do Death Note, porque o cara faz as memórias e ele para de Sekira. É aquela parte que ele é preso, toda chata. É, mas eu gosto, faz sentido ele parar de Sekira. Ele é preso legal. O problema é quando ele para de agir malzinho. Mas ele não faria isso. É que é assim que ele é, Marcelo. Não, mas ele fica muito bonzinho. Marcelo, sem poder, a pessoa é assim, entendeu? É, tem aquela frase, dá o poder pra pessoa e você vê quem ela é de verdade. Cara, eu discordo completamente. Desde o começo do anime, antes dele conseguir o Death Note, ele parece um cara arrogante. Não, mas só é amigo das pessoas. É porque ele tava. É porque ele tava entediado? Não, ele sempre foi babacão, escroto, inútil e idiota. Sempre. Não, só quando ele tava entediado. Sim. Então, mano, a ideia é genial, essa parada do caderno, mas ele se perde foda. A pior ideia que o Japão já teve pra anime. Nossa! Midori no Hibi. Shurato. Pior ideia que o Japão. Midori no Hibi. Não, MM, certeza. Ela vira a mão do cara! MM, o maluco é masoquista! Sei quando coisa. Sei quando coisa é pior, cara, cala a boca. Freezing. Aquele dos refrigerantes que o cara bebe, encosta a boca e a latinha vira mulher. Nossa, é verdade que a mina vira. Nossa, é verdade. É um cara que ele pega umas latinhas especiais. Aí ele bebe, quando ele encosta a boca, a latinha vira mulher. Ele tá beijando a mulher. Puta caralho. O primeiro anime que vier na sua cabeça de mora caralho. Sou Ita. Durarará. Rezero. Dragon Ball Super, porque sei lá. Ah, não te pega você em Dragon Ball Super, né, Lu? Não, tô achando a pior coisa já feita do Dragon Ball, mano. Pior que o GT? Pior que o GT. Pior que Dragon Ball Evolution? Ah, pá, viu? Um anime Shane. Monster. Terraformers. Terraformers aí com a revista. Sei lá. Eu acho que é. Vamos ver agora. Vamos conferir no Google. Agora vamos ver o que eles estão avaliando. Tenho que conferir Durarara também, hein? É verdade, eu não sei. Durarara é novel, então não tem revista. Não, tem a versão mangá, né, amigo? É verdade, tem tradução de mangá, né? Caraca, é da Shueisha, mas tá aqui público-alvo seinen. Sei lá, então. Não passa. Calma aí. Ó, Durarara saiu numa seinen também, mas Axel Road saiu nela. É Young Jump, o Terraformers, tá certo. Então é seinen. O melhor mestre de anime. Melhor mestre de anime. O Doku. Mestre. Ai, o tiozinho dos patos, do Metabots. É dos pintinhos, né? O tiozinho. O Simba de Mag. Ah, a treinadora do Yusuke, como é que é o nome dela? É, a treinadora. Ah, nessa Genkai. Muito foda ela. Genkai é faz o treinamento dos caras cantando karaokê. Aquele professor lá do Boku no Hero Academy. O sapo do Naruto também. O Jiraiya. Jiraiya também. Kakashi? Ele só quis ensinar o Sasuke. Fala, puta. O mestre do yoga, o Camus. Não, o mestre do cristal, na verdade, né? O mestre do cristal. O mestre do Ikki, que era o filho da puta. Foi ele que matou a própria filha? O melhor Doku. O melhor Doku, que tá sentado lá naquela pedra mil anos e tá roxo. Aí você pensa, ele tá roxo porque ele é roxo? Não, prisão de ventre. Alguém dá um. Alguém dá uma ativa pra esse cara, pelo amor de Deus. O Ash também, né, gente? Nunca foi o mestre Pokémon, mas tá lutando até hoje. Ou o Kamina do Gurren Lagann. Verdade. O Kamina? O Kamina. Você não assistiu inteiro, então não vamos falar nada. Eu só lembro da frase do Kamina que eu uso pra minha vida. Que superar o impossível é decolar com o momento. Uma frase ou um golpe marcante de mim. Superar o impossível é decolar com o momento. Meteoro de Pegasus! Ah, filha da puta, eu ia falar isso. Tá, você baiou. Tô errando errado. Você baiou, não. Falou frase marcante, o golpe. Tá, não. Tô certo. Tô certo, é isso aí, Fucaquinho. Boa. Tô certo. Tô certo. Eu acredito no caralho do meu avô. Essa ninguém vai entender referência, mas não dá. Essa ninguém vai pegar. Não entendi, não. O baralho do meu avô não contém nenhuma frase. Não contém nenhuma carta patética, Kaiba. O que ele contém é o indestrutível Exódia. Como eu me errar mesmo? Corrente de Andrômeda. Megan! Oh, o Junior Fonseca da Neopop, ele ajudou na tradução de Naruto, o anime. Ele falou quais eram as outras opções, além de Tô Certo, você lembra? Ele falou. Cara, eu não sabia que ele participou. A gente descobriu na minha frente. Era tão bizarra quanto eu Tô Certo. Mano, Tô Certo é legal, eu gosto de Tô Certo. A sonoridade dele. A sonoridade é muito sonoro, Tô Certo, tá ligado? Tipo, Eu acho que era Tô Ligado, não era? Acho que é. Não, tô ligado. Quando Tô Ligado seria estranho. Ia ser dublagem nível Yu Hakusho. Tô ligado. Tô na área. Isso é muito da hora. Tô na área, tô pênalti. O mangaka preferido de vocês? Toriyama. Hiromi Arakawa. Clank, pau. As quatro senhoras, mano. As quatro, mas elas são um grupo. O quatro senhoras, é verdade. O Suishida. Urasawa. Urasawa é Deus junto com o New Gamer. O autor de os mangakas de Death Note também. O Takeshi Obata e Tsugumi Oba. Exatamente. São bons, são bons deles. Chichikubo, não, pera. O grande mestre do VideoQuest é o melhor mangaka de todos os tempos. O grande mestre Kurumada. Kurumada, quer falar, Kurumada. Como o Gonagai. Masashi Kishimoto. Kishimoto bolada. Kishimoto fumou uns da hora. Etiruodo. O irmão do Kishimoto, né? Etiruodo também. Tipo, Naoko Takeuchi. O Atsuki do Samurai X. Naoko Takeuchi Forever. Mano, tem foto da Arakawa na internet? Da Arakawa tem. Tem. Eu acho que alguma versão de Fullmetal que saiu no Japão tem uma foto dela. Hiromi Arakawa. Essa mulher é foda, eu nunca vi a cara dela, vamos procurar. Uma japonesa comum. Tirando o fato que ela fez Fullmetal. Eu falei da beleza. Não, agora eu quero mostrar. Pensa. Ela é bonita. Pensa numa mangaka bonita. Eu vou ter que mandar a foto pra vocês, peraí. Não, mano, agora manda. Mano, o apelido dela é... Só de início, o apelido dela é a criança dela. Caralho, qual o mangá que ela fez? Inuyasha e Hamamen. Ah! Senhora Rumiko Takahashi. Ah, cara, tô vendo que uma mulher feia. Ela tão feia quanto as obras dela. Meu Deus. Tem que mandar mais fotos de Rumiko Takahashi. Ela é tão feia quanto as obras dela, cara. Mais Rumiko Takahashi na vida das pessoas. Pera aí. Nossa, essa última aqui que eu vou mandar vai ser uma bizonha. Nossa. Nunca é suficiente ela, cara. Quanto mais Rumiko, melhor. Então pensa na Rumiko Takahashi nos 80. Ah, meu Deus. O anime que você assistiu mais de uma vez. Hungry Heart Wild Striker. Qual, Luiz? Dragon Ball, o Luiz assistiu Dragon Ball pra caralho. Porra. Eu não vi de novo. Durarara. Nunca terminei Durarara. Durarara, eu assisti muitas vezes porque você lembra o final é decepcionante. Lembra, cara. Que todo. Eu não assisti, eu só assisti o primeiro Durarara. Lembra que quase todo mês a gente combinava a gravação de Durará no final do Dollar? E todas essas vezes eu assistia. Eu assistia pra caralho. Não, o final vai do... Vai na luta, então. Existe um motivo pra eu ver Hungry Heart várias vezes. Assistiu a primeira. Sempre que eu chego lá no final, sei lá, a empolgação do episódio, que tudo que ele leva, me faz acreditar que o final vai ser diferente. Juro pra vocês que eu acredito que o final vai mudar. Nunca muda. O melhor anti-herói. Vegeta. Ah, droga. Filho da puta. Eu falei primeiro. Eu falei. Eu que falei. Eu. Sasuke. Melhor anti-herói não é o Sasuke, não tá louco. Não. Cara, o Sasuke eu acho que é o melhor personagem de Naruto. Kuwabara. Ah, para aqui. Nossa, Kuwabara, Kuwabara, Kuwabara era bom. Fica com o Vegeta, amigo. Eu tenho o Kuwabara. Eu riei, então. Pronto. Pô, deixa, eu vou falar um recente, o Bakugou do... Bakugou? Boa. O Wiki. O Kaiba. Não, melhor, o Ganância. Melhor anti-herói. O Ganância. O Ling também. O Draco, não, pera. O próximo anime que você pretende ver? Aquele 10. 10. Boku no Hero no Academy. Noragami. O... Qual é que eu falei? Fate Stay Night lá. Fate Zero, se você quiser. Fate Zero, depois você assiste Fate Stay Night, mas se você quiser assistir ao contrário também pode. Na real, assista Fate Zero primeiro, que é mais legal, acho que você vai ter melhor. Um anime ruim, mas que você gosta. Midori no Hibi. Beelzebub. Um anime ruim. O cara que acompanhou o ritmo. Cavaleiros do Zodíaco é ruim, mas tá no coração. Sim. O High School DxD é um et que não chove na sua cara, mas eu me divirto. Sailor Moon. Eu sei que é, mas eu gosto de Sailor Moon, desculpa aí. Um anime que vocês acham que todas as pessoas do universo deveriam ver? Cowboy Bebop. Ah, no Mihita Hana no Maeobu Kashoma da Shirenai. Clannad. Ah, é um anime que todo mundo deveria ver? Akira. Olha aí! Não pensou em mais nada, né? Não. Desconfiei. Fullmetal também. Fullmetal. Ó, presta atenção, deixa eu terminar tudo antes que comecem a gritar. Porque quando eu falar o tópico, todo mundo vai falar de uma vez. Então deixa eu falar tudo. É um anime que teve uma ótima dublagem, mas não vale Yu Yu Hakusho. Merda! Claro, tô certo. Pode ir, cara, pode ir. Dragon Ball. Medabot! O melhor, eu ia falar o pior, não é o pior, gente. O melhor encerramento vale na mesma parada do anime lá. Tem que ser a música e o bug todo. Ah. Durarará, Trosby. Ah, lá boa, cara. Tá bom, Madoka. Haikyuu. Agora eu não lembro se é a primeira ou a segunda. Madoka, aquela Magic do Calaf, né? Muito boa mesmo. Eu vou Fate Zero, a primeira, que conta a história do personagem principal com a mulher dele. Tem um instrumento da Haikyuu que é tipo, não sei se vocês já viram a Haikyuu. Você já viu, Marcelo? Já. É aquele instrumento que tá todo mundo no lixão e aí sobe os curvos. É a segunda, eu acho. A primeira aí correndo. Cavaleiro do Zodíaco, aquela. Vou seguir meu caminho e lutar. Você lembra que eles estão tipo nas escadas do santuário? Pô, pior que essa música é boa mesmo. É, vocês lembram que lá em cima eu perguntei qual foi o primeiro anime que vocês baixaram, certo? Falar de Dragon Ball, falar de tudo lá. Essa aqui é o primeiro anime que vocês baixaram, mas que vocês não tinham mínima ideia do que é. Vocês só baixaram, tá ligado? Digimon. No máximo deu a sinopse e baixou. Digimon? Mas não conhecia. Ah, não conhecia. Minami, que não sabia de nada. Foi nas cegas. Não, não, não. Você pode ter lido assim, mas assim, um anime que você não conhecia. Tipo, esses que passaram no Brasil não vale. Kokoro Connect. Back. Kokoro Connect. Mongolian Champ Club. Ryoka. Reborn também. Você foi Ryoka? Sério? Ryoka foi o... Ryoka eu não vi nada, tipo, sinopse nem nada. Eu vi só... Eu vi que o traço é muito lindo, porque o anime é lindo pra caralho, o traço. Eu fui ver, cara. Baixei. Shibeck e RMVB, moleque. Saudade. E RMVB, nossa. O último anime que você viu, que você achou? O último anime que eu vi foi Pokémon XY. Ah, se foi inteiro, foi Avatar. Conta, Avatar? Não. Então foi a Nohana. Você viu a Nohana agora? Eu vi de novo, o Bruno tá mexendo com uma amiga. Ah, tá, beleza. É, o meu foi Shingeki no Kyojin, que eu falei. Poxa, o meu foi a Kamiga Kill. Último, 50. Já foi? Ah, vai ser o 50 agora. E eu peço pra vocês recomendar um anime. Bleach, é ótimo. Filha da puta. Que filha da puta. Já sei, Battery. É um anime dessa temporada de beisebol que é muito bom, cara. Um anime que a gente não mencionou ainda? Ou um anime? Pode ser, whatever. Sakamichi no Apollo, né? Que todo mundo devia, devia assistir. O cara que não assistiu, né? Ah, cara, mas até onde eu assisti é mágico, entendeu? Eu devia terminar, né? Só não sei porque eu não termino. Eu fico com o Nana porque ele é bonitinho. Ou pra quem gosta de rock, então fica a dica. Toca tanto meu coração Sakamichi que ele me faz parar de assistir, faz sentido? É tão bom que me faz parar de assistir. Vou fazer que nem o Rick falar um recente, o ReZero. ReZero, estão falando bem dele. Eu comecei a assistir um muito bom. É muito bom. Você também devia assistir. Eu acho que é um. Eu não sei o nome, mas é sobre um deus lá que ele quer ter um. Churato! Eu tô vendo o Battery, que é um de beisebol. Tipo, tá no segundo episódio. E eu acho, se eu não me engano, cara, que é do. É do mesmo estúdio que fez o. Acho que é. É a animação do Ghibli, parece, mano. Porque faz os personagens infantis. Eu não lembro o nome do estúdio agora. Acho que não, porque o Ghibli só faz filme. O último anime de esporte que você viu? É de vários animes falados que é esse estúdio. Deixa eu ver. Suna não tem o dia dessa temporada. Qual que é o nome do anime mesmo? Battery. A temporada é do quê? De inverno? Acho que é. Não é. Aqui é inverno. Então... É, aqui é inverno, então lá é verão. É verdade. Algum de vocês viu Days? Eu amei Days. É de futebol. Qual? Days. Tá saindo essa temporada de futebol. Deve ter 2 ou 3 episódios. Ô Luigi, o estúdio é o 0G. Esse é o segundo anime que eles fizeram. Caraca, mas tem um. Porque na abertura dele aparece. Parece umas crianças, tipo, que parece que eu já vi aquele anime em algum lugar, velho. Eu fui que coloquei Battery no Google, apareceu um monte de pilha. Acho que os ouvintes também fizeram isso. Não acredito que você fez isso, cara. Coloquei Battery no Google, parece um monte de pilha, velho. É, mas tipo, esse Battery, ele é tipo... Normalmente os animes de esporte é pra te deixar pra cima, né? Terminar up, tá lá, mano. Os 2 episódios que eu vi, que é o que saiu, é muito pra baixo, cara. Termina muito, muito triste, cara. É o final de Hungry Heart. Sério? Sério. Assiste, É impressionante, cara, porque é muito. Te deixa muito pra baixo, cara. Ah, é, só pra combinar com o anime, eu achei as baterias Osaka. Então é isso aí, senhores. Completamos os 50 animes. Se alguém estiver escutando isso, eu deixo os 50 nos comentários aí, mas normalmente ninguém tá escutando isso. Aí tem que voltar e ouvir de novo pra responder, né? Volto e escuto de novo, porque eu não vou deixar a lista dessa vez, não. Se vira. Então é isso aí, gente. Vocês querem dar um recado final? Um abraço pra mamãe, papai? Qual é? Não. Tá só bom? Já, né? Também não. É isso aí. Valeu. Tchau. E até semana que vem com o nosso podcast número? Não sei. 120? 50? Nossa. Quase acertei. Quase acertei. 120. Já, né? Tchau, tchau. E até semana que vem com o episódio número 50. Bright copper kettles and warm woolen mittens. Brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Pessoal.